Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos aos 28 minutos mais verdes da rádio. Eu estou a começar a habituar-me a dizer isto. Comigo no estúdio tenho Hugo Belo e Carlos Sanches. Olá! Olá, boa tarde. Não estás sozinha, Laura. Como estão? Não estou sozinha, nunca sozinha. Estamos bem, muito obrigado. Tudo e tu? Ótimo. É. Isso é aquela conversa casual, não é? Ah, eu estou bem, e tu? Como é que estás? Depois disto acaba as mensagens porque não há mais nada o que perguntar. Fala-se do tempo. Está tudo bem. O tempo está sol hoje, por acaso. Está calor. Por falar em sol, sistema solar, Terra, este gancho fantástico. Nós estamos a gravar na semana do Dia da Terra. O Dia da Terra é dia 22 de Abril, portanto, na verdade, vamos passar, vamos para o ar no Dia da Terra. Na Terra, é verdade. Nós somos assim, deixa a marca. E tem alguma mensagem do Dia da Terra que queiram dizer, queiram partilhar com os caros ouvintes? Eu, por acaso, tenho a mensagem do costume, que é, o Dia da Terra devia ser todos os dias, não devia ser só no Dia da Terra. Olha, pronto, aquela que dá para os dias todos, não é? Exatamente. É a hora do planeta, não devia ser todos os dias, não devia ser só um dia, vivemos uma às escuras. Essa é mais complicada, acho que jogaste no melhor exemplo. Não é uma questão de vivermos às escuras, mas o que é certo é que ainda há muita gente que, por exemplo, sai da cozinha e vai para a sala e deixa a luz da cozinha acesa, sem estar ninguém. Não, sim, isso é completamente absurdo, não é? É como torneiras abertas, tipo, água, gente, não é? Terra também há só uma, né? Terra há só uma, mas há mas quem não pense... Mas nós consumimos equivalente a uma terra e meia. Uma terra e meia, exatamente. Mas olha, terra há só uma, há quem não pense que terra haja só uma, digo eu, não é? Hugo, tu trazes-nos mais uma notícia da dupla, eu diria já, inesquecível pelos piores motivos. Aquele tag team fantástico. Exatamente, Scott Pruitt e Donald Trump. Bom, eu devo dizer que esta notícia deu-me uma trabalheira a preparar, porque é um artigo que eu li no New York Times. O inglês, não é que o inglês do texto fosse complicado, mas depois perceber exatamente entrelinhas foi difícil. Portanto, Scott Pruitt, o homem forte da EPA, pequeno líder, querem lhe chamar o que é que quiserem. O homem forte, ponto já, e vírgula. Já falámos de todas as suas declarações, que acreditam ou não nas alterações climáticas, por enquanto. O que é certo é que, nas últimas semanas, Scott Pruitt está a ser, na opinião de alguns republicanos, demasiado brando. Brando? Isso, sim, brando. Não chega àquilo que ele está a fazer. Como assim? Ok. Ora, isto porque ainda nada foi feito sobre uma norma de referência da EPA conhecida como Endangerment Finding. Que fornece esta norma... Aqui foi a minha dificuldade, perceber ao certo o que é que era o Endangerment Finding. Eu tive, até fui ler um bocado do texto, mas não consegui perceber se isto é uma norma, se é um decreto-lei. No fundo, é a base legal para o Clean Power Plan de Obama. Okay. Ele está sustentado neste Endangerment Finding. Não só para o Clean Power Plan, mas para outras políticas sobre o aquecimento global. Estamos a falar de um documento de 2009 e esta pode ser a principal barreira às aspirações do governo de Trump para reverter todas as ideias climáticas que Obama inseriu nos Estados Unidos. Alguma coisa tinha de haver. O documento conclui que as emissões de CO2 são um perigo para a saúde pública, o que fez com que a EPA criasse uma exigência legal para regular o que sai das fábricas e principais poluidores. Como acontece na Europa, vá. Faz sentido até aqui. Okay. So far, so good. Pois, eu estou a tentar acompanhar o raciocínio. Os especialistas em política climática dizem que, mesmo que Pruitt consiga legalmente acabar com o Clean Power Plan, esta norma Endangerment Finding obriga à elaboração de um regulamento de substituição. Ok, porque isso, traduzido à letra, Endangerment Finding é evidências de perigo, não é? Uma coisa assim. Procura do perigo. Exatamente. Procura do perigo, evidências de perigo. Ora então, por incrível que pareça, Pruitt já disse à Casa Branca e ao Congresso que não tentará reverter esta norma, porque essa tentativa seria anulada pelos tribunais. No entanto, ele está a ser pressionado pela ala mais conservadora americana e as críticas já começaram a surgir. Óbvio. Mas isto dá que pensar, porque eu não conhecia isto, não tinha a mínima ideia, mas o que é certo é que os especialistas dizem mesmo que, se isto existir, pá, ele acaba com o Clean Power Plan e vai ter que fazer outro. Se isto existe, já percebi. Sim, é um bocado como aconteceu com a história da saúde, não é? Para derrubar a Obamacare tinha de haver o Trump Care, entre aspas. Eu penso que seja um bocado por aí. Portanto, Stephen Milloy, editor do site Junk Science, ex-diretor de uma empresa de carvão, diz que esta norma deve ser revista ou tudo será inútil. Tudo? Tudo. Entendamos o quê? Entendamos assinar aqueles decretos em que a América vai ser energeticamente independente outra vez, acabar com o Clean Power Plan, tudo no sentido de limpeza. Ok. No conhecido site Breitbart News, muito virado para o lado republicano, um senhor, James Dellingpaul, diz que esta recusa de Scott Pruitt em reverter esta norma representa um grande revés na guerra de Donald Trump com o complexo industrial. E disse ainda que se Scott Pruitt não está à altura desta tarefa, então talvez já seja a hora de entregar as rédeas a alguém que seja. Então nós pensávamos que Scott Pruitt era o pior dos seres à face da Terra e a verdade é que existem seres piores ainda. Há sempre um peixe maior, logo. Há sempre um peixe vistos, maior. A máquina lobista, se é que alegadamente podemos chamar assim... Ele está a ser pressionado. Ele está a ser pressionado, inclusivamente, por essas pessoas. Eu não quero aqui fazer inclusive dele... Inclusive é alegadamente, atenção. Eu não quero fazer dele aqui o bom da fita. Eu não quero fazer aqui o melhor não, não dos pode, maus. Não pode passar para o menino coitado, não é? Sim, exatamente. Mas eu desconhecia que houvesse esta base legal tão bem fomentada e que, no fundo, possa ser um problema para as aspirações. Sabes o que é que eu me lembrei? Daquele acordo entre a Europa e os Estados Unidos que ninguém fala e depois toda a gente falou... Lembras-te do cavalo de Troia, entre aspas. Ah, sim. Tinha o Canadá também. E não sei até que ponto é que se calhar não foi também uma pressãozinha da Europa da parte favorável a manter-se toda esta questão legal que existe. Porque nós temos normas apertadíssimas, não é verdade? Nós temos diretivas, nós temos questões legais que são bastante restritivas e rigorosas. Não diria restritivas, diria rigorosas. Rigorosas, sim. Sim, rigoroso é a palavra. E não sei até que ponto é que ele pode ser muito conservador e pode achar muito que o carvão é vida. E... Não, e o carvão limpo, atenção ao carvão limpo que está a chegar. É pá, o carvão limpo... Oh, Carlos, não sejas assim. Por mais que ele ache isso, não é? E que todo o lobby ache isso, se calhar... Quer dizer, tem de haver aqui pressões, claramente, porque ele tem, eu já vi várias vezes depoimentos dele e acho que nós chegámos a falar sobre isso num vídeo ou partilhámos um vídeo, que era um jornalista completamente a desconstruí-lo, porque ele dizia uma coisa e passado meses diz outra. Acho que até era na Fox News. Foi? Sim. Exatamente. Sim, pois foi. Portanto, algo... O Carlos... Porque eu sempre vou lembrar. Mas o que é fato é que tem de haver aqui um contrapeso a esse lobby. Sim. Senão ele fazia precisamente o que queria, não é? Eu não pus aqui todos os depoimentos que estavam no New York Times, mas alguns dos críticos dizem que é como se o endangerment finding fosse a raiz... de tudo aquilo que sustenta as políticas ambientais norte-americanas. Okay. E o que eles querem é, em vez de estar a cortar os ramos, e entendamos como cortar... ramos o Clean Power Plan, arrancar tudo pela raiz. Sim, porque uma pessoa que percebe carvão percebe claramente desflorestação. Portanto, é uma coisa que... eu tentei a piada, mas gaguejei, não teve. Eu sei, pois. Eu falhei. Não ri por causa disso. Tem todo o ar de ser política do Trump, que é... Mas porquê é que eu estou aqui a cortar raminhos de uma coisa quando eu posso cortar o tronco exatamente. E despachar isto? Porquê é que eu posso ameaçar tipo o Médio Oriente se eu posso mandar cenas para a Coreia do Norte? Exato. Alegadamente. Alegadamente. Sim, são zonas diferentes. Sim, Laura, são zonas não, diferentes. Não, mas... Tem que lidar de forma diferente. Ele terá que lidar de forma diferente. Não, não, não é isso, Carlos. Não estava aí por aí. Então? Estava, em vez de mexeres com meninos, mexes com sim. A mãe das bombas. Pronto, era só isto. Eu sinceramente acho que isto é daquelas coisas. É bom haver esta norma, mas por outro lado, acho que ainda estamos no início, não é? Ainda nem fez um ano de presidência de Donald Trump. O que nós já tanta coisa dele. Aconteceu. Ainda nem fez um ano, nem de Donald Trump, nem de Scott Pruitt à frente da EPA. E penso que se calhar ainda alguma coisa pode ou não acontecer. Também não sei o que é preciso legalmente para acabar com esta norma. Eu tenho esta dúvida. A EPA ainda se chama EPA? Eu acho que sim. Ok. Porque eles não tinham acabado com a EPA? Ah, isso falou-se que a EPA ia acabar. Mas eles chegaram a alterar, o site da EPA. O site da EPA e outros sites governamentais foram completamente alterados, isso sim. Nós sabemos, é como em Portugal, né, que as direções gerais mudam sempre de nome. Muda o governo, muda o nome da direção-geral. E os ministérios também. Neste caso, mudou muitas descrições e muitas formas de Mas fiquei com essa... Não, mas eu julgo que o nome não alterou. Pelo menos eu não encontrei isso em lado nenhum. Continua a ser EPA. Continua a ser EPA. É pá, pau e... Por mais que eles não protejam o ambiente, mas pronto. É pá, é assim. Ok, é isso. Está bem, então... É assim. É pá, é assim. Está bem. É pá, era um joado. Mas olha, o que eu tenho a dizer-vos é que, agora voltando só um bocadinho às guerras muito rapidamente, assusta-me agora, de repente, a popularidade do Trump e tal, porque ele decidiu guerras, não... Decidiu começar guerras, incentivar... Todo o acompanhamento mediático tem sido feito sim. agora... Eu não me lembro disto, o acompanhamento mediático tem sido porque os Estados Unidos usaram aquela bomba específica e depois foram dar as explicações da bomba. Espera, tu não te lembras disso porque tu não viveste durante uma guerra, porque provavelmente se vivesses durante uma guerra mundial sabias, e nós, alegadamente, de forma velada, vivemos uma terceira guerra mundial. Mas tivemos a invasão do Iraque, nós vivemos durante toda essa... Eu acho que nós não tomávamos era tanta atenção. Não, eu tomava. E eu tomava atenção. Pronto, desculpa, Carlos. E não me lembro deste acompanhamento ao pormenor. Eu acho que é uma tendência que nós temos de sensacionalismo. Também é, isso é verdade. Isso, ou melhor, até podia haver já qualquer coisa, mas não havia com a infraestrutura que existe hoje em dia. Isso é verdade. Eu acho que é claramente uma tendência para hipersensacionalismo. Sim. Porquê é que eu estou a falar de tendências? Porque eu precisava deste gancho. É pá, assim não dá, Laura. Uma pessoa assim não se concentra. Bom, estavas sério a falar de guerras, eu não é verdade, estava super cara. Sério a falar do panorama geopolítico mundial e ela chega aqui e vai-me falar... Mas isto é aquecimento verbal, pá! Isto é aquecimento verbal e é sobre ambiente. Claro que as guerras têm toda a influência, ainda mais quando se fala de armas químicas e afins. Aliás. Mas... E de destruir sítios que existem, não é? Exato, bombas atómicas. É um facto. Mas tendências, vamos falar de tendências porque o mundo é feito disto também. Carlos... O que é que foi? Estás-te a rir do quê? Estou-me a rir porque eu acabo de dizer. Estou a mentir. Não. É que esta semana... Tu esta semana vais trazer... Esta semana vou trazer um tema. Mas, que é isso mesmo, Laura. Mas calma que não são tendências. São mega tendências. São mega. Gente, imaginem assim. O Carlos é quase coluna rosa do Carlos porque isto é coluna rosa? Coluna não, verde? Espera. Isto é vocabulário de moda. Mega tendências. É que não é uma tendência. É uma mega tendência. E pois é. Isto é vocabulário de moda, Carlos. Lamento, mas é assim. Não queres uma coluna rosa? A não ser que sejam tendências saídas do Texas, porque alegadamente tudo é maior no Texas. Não tudo vamos é por mega aí. No Texas. Gente, não. Everything is bigger in Texas. Não vamos por aí. Eles já têm o egg gigante, basta-lhes. Carlos, força. Por acaso é do The Guardian, onde eu vi isto. Okay, por acaso. Pronto. É só cá. Acabei. 6 mega tendências que podem alterar o custo do desenvolvimento sustentável. Ok? Isto é o headlight, isto é a cabeça de cartaz do artigo. Ok? Como sabem... Não é? O mundo esforça, só tem-se vindo a esforçar o mundo, vamos aceitar. Parte dele. Sim, vamos generalizar. Vamos generalizar. Sustainable Development Goals, ou seja, se quiserem, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pois bem, um recente relatório das Nações Unidas identificou 6 tópicos, 6 tendências, se assim quiserem, que desafiam esses objetivos ambiciosos e os podem enfraquecer. Ok, é bom lidarmos com isso. É bom lidarmos com isto porque são sítios, pontos, se quiserem, bullet points, onde podemos atacar para... conseguirmos então chegar mais rapidamente, mais facilmente aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Ou não termos contratempos, não é? Ou não termos contratempos, obrigado. Uhum. São eles. Vou começar aqui por um que para mim é... Eu não consigo ir a realizar isto, mas pronto. O primeiro que eles fazem na sua lista é a pobreza e as desigualdades. Okay? Coisas como a desigualdade de salários entre países que se têm vindo a acentuar, não é? Mesma profissão. Uhum. Num país tem um salário, no outro país tem outro, sim. Certo? Sim. Coisas deste género. Desigualdade de condições de saúde e educação. Os estudos indicam que o crescimento económico é essencial para reduzir a pobreza. Mas muito importante também é a qualidade desse crescimento, não é? Sim. Para garantires que, ok, há crescimento económico, consegues reduzir a pobreza, mas conforme for esse crescimento, vai afetar o combate a longo e a médio prazo à pobreza, sim, certo? Na verdade, quando tu falas de crescimento económico, se tiveres um crescimento económico, mas que aumente de alguma forma o fosso entre ricos e pobres... Exatamente. Tu não estás a lidar com a pobreza a longo prazo, não é? Podes ter menos pobres durante tempo, é isto mas depois... Estamos cientes destas coisas. E posso estar a dizer uma barbaridade. Não, mas faz sentido, sim. Mas é o que me faz sentido. ponto 2, que agarra um pouco nisso que estás a dizer, que é a demografia, não é? Nós temos assistido a isto, a migrações, a deslocações de pessoas, não é? Sim. As dinâmicas demográficas, como eles falam lá no artigo, que podem passar desde migrações em busca de melhores condições de vida. Temos vindo também, visto neste século, melhores condições de deslocação, tirando o caso de dos refugiados na Europa, mas é muito mais fácil para nós fazermos uma viagem ou deslocarmos, sim, não é? Calma. É isto que eu quero dizer. É isto que eu quero dizer. Eu acho que se falares da população que consegue viver em classes médias, sim, e classes altas, se falares principalmente de países desenvolvidos, o que é, Carlos? Ok, Laura, há todos esses asteriscos para o caminho. Eu estou-te a dar os broader strokes, que é para abordar o tema da demografia. Porquê? O que é que eu quero dizer com isto? Porque as migrações internas vão provocar o quê? Uma urbanização. Uhum. Ou seja, nós já vimos isto, estávamos aqui imensas vezes, que a grande parte da população, se não a maior parte da população humana, é expectável que resida numa mega cidade, não é? Dentro, sim, da áreas urbanas. Metade, área urbana, na segunda metade deste século, exato, não é? Pronto. Isto vai provocar diferentes tipos de impacto no nosso planeta, não é? Claro. Toda a população residir naquela zona, não é? Já o sentimos, não é? Já o sentimos, pronto. Terceiro tópico, a degradação ambiental e as alterações climáticas. Pronto, é assim. O que é que nós, os três, não dissemos aqui já nas emissões sobre isto? Desculpa, estar a interromper-te, mas isso sou eu que não percebi muito bem. Talvez. Se tu estás a falar de... Falaste qualquer coisa de Sustainable Development Goal, certo? Uhum. Que é o objetivo, e isso, uhum, seriam obstáculos. Uhum. Quer dizer... Esse terceiro ponto, no fundo, é a base de tudo, não é? Nós queremos atingir os goals precisamente para evitar isso. É um bocado o loop, estás a perceber o que eu estou a tentar dizer? É um ciclo. Sim, isso é um ciclo. Isso acaba por ser um, sim, ciclo, não é? Quer dizer, os Sustainable Development Goals têm como objetivo impedir, entre aspas, por isso é que isto, ponto. Mas é que isto também impede que tu consigas, estás a perceber? É um feedback. E é nesse sentido, exato, é um feedback loop. E é nesse sentido que isto para mim faz sentido aqui. mas é caros ouvintes, feedback loop é acontecer uma coisa que tem uma reação e essa reação vai influenciar a causa, a origem novamente. Não foi bem uma boa explicação, mas continua, mas Carlos. Mas deu para perceber. Pronto, aqui estamos fartos de falar disto, da degradação do ar, da qualidade do ar, da água, do sol, da poluição marinha, do decréscimo da biodiversidade, não é? E nós já estamos a assistir a isto, o mundo já está a assistir a fenómenos destes, não é? Fenómenos extremos, já falámos aqui imensas vezes também dos refugiados do clima, não é? Sim, porque esses pontos, até agora, e acredito que os seis vão ser altamente relacionados. Todos eles, sim. Porque no fundo é um tema que é ambiente, sim, planeta. Sobre alterações climáticas, queria só aqui dizer, não sei se repararam, mas existe um ditado popular que é: em abril águas mil. Ainda não choveu até agora. E chove. Deve ter chovido para aí qualquer coisita. Não, em abril eu acho que não. Eu apanhei um bocadinho de chuva para casa esta semana. Eu assim, não. Para aí durante, sei lá, mas um bocadinho de chuva que nem é considerado chuva, né? É pá, sim, foi. Tendo em conta que é o mês minutos, de abril. Foi uma nuvem que passou. E estamos com temperaturas de 20 e quantos? 27, bem, hoje. Acho, hoje era 27. Pois, sim. Pois, mas não é verão. É primavera ainda. O que não ainda quer dizer que em maio não vai chover, ou que se vai chover. É bom que chove, chover as agora. Vão ficar muito complicadas. Mas não? É, isto fica difícil. Ano de seca, não é? E depois querem comida. Está bem, então. É só porque não tínhamos falado de barragens. Okay? Eu só queria introduzir. Tu tens como objetivo de barragens todas as emissões. Eu tenho a minha lista pessoal de. Temos que falar de barragens nesta emissão. Pronto, ok? Pronto, ok. Ponto nem vou comentar. Passemos ao quarto ponto: choques e crises. Isto está relacionado com. Muito relacionado com as alterações climáticas, não é? Que temos estado a viver. Coisas como desastres, os conflitos, as epidemias. Lembram-se daquele surto do Ebola? Sim. Uhum. Que houve, sim, aqui, sim, há uns anos. Coisas como deste género, não é? É isso que está contemplado aqui no ponto 4. Tem prejudicam, não é? Não só as vidas num estado mais precário, digamos assim, com muitas aspas aqui, ok? Uhum. Vidas com... Não sei, em países subdesenvolvidos, digamos assim, vá. Sim. Que é para não estar aqui a em entrar... Desenvolvimento. Em desenvolvimento. Vamos ser obrigado. Politicamente corretos. Obrigado. Isso pode também afetar o progresso rumo a um desenvolvimento sustentável. Verdade, não é? Claro. Pronto. Violações dos direitos humanos, por até aí fora. Até porque assim, se nós passamos o tempo todo a dizer temos um planeta, somos todos um, não sei o quê, e depois dividimos em países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Exatamente. A gente, quer dizer, isso vai não faz encontrar... sentido, não é? Pois. Ou evoluímos todos ou então não evolui ninguém, porque no fundo é isso que acaba por acontecer. Pois estou a mentir? Não. Não estou a mentir. Obrigado. Foi um bocado à bruta, mas... Foi um bocado bruta. Não, é assim, agora. Acho que não, até podemos estar a evoluir todos, só que a velocidade é que é diferente. Mas é isso assim. Isso prejudica também. Mas olha, para chegar, temos que chegar uma todos. Daquelas frases chavão motivacionais que é: sozinho vais mais depressa, juntos vamos mais longe. Momento Gustavo Santos. Eu já conhecia. Não, mas é verdade. Não, não, é verdade. Toda, não, eu tô, há muita gente conhece esta frase. Eu estou a brincar. Mas eu acho que é uma verdade. Mas sim, é verdade. E aliás, já muitas vezes falámos aqui também da situação da Índia e da China, que são países em desenvolvimento e que até há uns anos para cá queriam-se desenvolver à bruta. Da mesma forma. Foi, mas foi mesmo. Sim, agora foi. Pronto. Bom. Da mesma, como eu estava a dizer, da mesma forma, não sei, olhar os países a problemas se desenvolveram, como com os países industrial e por aí fora, certo? Exatamente. Agora parece haver aí uma mudança de paradigma relativamente à China, relativamente à Índia, não tenho ideia, mas é possível também que já esteja aí a caminhar. Acredito que esteja a caminhar para relativamente isso. À Índia, nós falámos já aqui, por exemplo, dois exemplos daquele senhor que aproveita o dióxido de carbono que sai da fábrica para produzir produtos químicos. Sim, pois foi. Ou seja, emissões zero. Caramba, já falámos aqui tanta coisa. E a maior quinta, entre aspas, de painéis solares que existe, que é a não sei quantos quilómetros daí também. São dois bons exemplos. É isso. Por aí plantaram também 1 milhão de árvores. Ah, o que é que foi num dia? Dessa. Eles vão tendo iniciativas, o que é uma coisa ótima. Sim, eu sim, acho. Sim. E a coisa essa mudança é que eles têm de... imensa população, porque se eles agarrarem aquela população toda que tem e meterem as pessoas todas nisto. Não, nisto, não é bem por aí. Fantástico. Sabes que eu acho que a Índia é a história. Quando falaste de pobreza, também, também tens de ver essas questões da pobreza, que é tens pobreza por uma distribuição desigual dos bens que existem, e na Índia tu tens tanta educação? População que não, falar? Estou a falar dos bens em geral, tipo, nem que seja de recursos, de comida. Okay. E na Índia tu tens uma sobrepopulação, a Índia é sobrepovoada em relação aos recursos que tem. Sim, sim, portanto, sim, é uma pobreza do género, não há mais. Há muita gente e é escassez. Exatamente. Não há. Por mais que nós queiramos dividir, não há. Claro que se tiveres métodos que beneficiam o ambiente e conseguem reduzir essa pobreza, escassez, melhor. Sim. Mas é um problema que tem de se lidar a outro nível, digamos assim, não é? Acho que é por aí. Isso faz todo o sentido, porque isso está relacionado também com os dos últimos pontos finais, que é o financiamento para o desenvolvimento. Lá está. E as inovações tecnológicas. Uhum. Eu estou a juntar aqui os dois, eles estão separados, mas eu estou a juntar aqui os dois para falarmos disto... Junto. Junto, isso. É assim, para se atingir estes objetivos... Tem de ser desenvolvidas estratégias para financiamento, não é? Temos que ir comatar as falhas que existem, temos que ir buscar investidores privados, temos que ir buscar os públicos também, não é? É importante isto, não é? Isto tem que estar tudo, sim, setor sim. público, setor privado, e o problema está aí, é que é difícil muitas vezes alinhar os diversos setores financeiros, os diversos na verdade fornecedores, é, não é? Difícil digamos alinhar assim. Interesses. Neste momento. Pronto, é disso que nós falamos, dizer, não é? É isso que eu quero dizer, é isso que eu quero dizer, obrigado. Pronto. E depois, por outro lado, temos também as inovações tecnológicas, como novas vacinas, educação... Ai, as vacinas, agora vem-me com polémicas. Porque eu uso um pouco o que nós que temos, não é? Claro. E agora temos a questão das vacinas, sim, também sim, está sim. muito, voltou ao de cima, não é? A educação online gratuita, as energias renováveis, não é? Mas isto está tudo relacionado também com questões como o risco da perca de privacidade... Da segurança, não é? Está tudo muito preocupado com a segurança online agora e com o risco de privacidade online, todas aquelas questões, também já falámos aqui de alterarem os dados e de haver aquela migração toda dos dados científicos, não é? Esta preocupação que existe, não é? Sim. O que é que lhes vai acontecer? Pronto, e às vezes coisas como, cada vez se lê mais, que esta história de quanto mais artigos e quanto mais produção científica existe, melhor, mas o problema é pôr-se em causa a qualidade. Porque tu antigamente tinhas estudos que duravam vidas inteiras, mas que tinham qualidade. Uhum. E agora tu tens estudos que são mais curtos por causa dos financiamentos, porque ficam limitados, porque tens de cumprir prazos e porque o mundo está a andar não só, muito mas rápido. Não só, mas também. Isso e é um depois fator às muito vezes isso compromete exato. A qualidade dos estudos. Sim, estás sim, a perceber? Sim, sim. Sem falar de casos como Volkswagen, hoje são emissão anterior que a minha revolta foi completa. Mas sim, fica a dica. O que eu noto aí é que é interessante que desses 6 pontos, um fala diretamente do ambiente. Sim. E os outros vão lá indiretamente. Os outros vão lá indiretamente percebeste? Porque vão mais a questões sociais, humanas, por aí. Económicas. Económicas. Sim. Sim. Mas eu acho que o underline, o que está escondido aí, é sempre o ambiente. Sim. É assim, é a base de tudo, não é? Claro. Claro. Vocês sabem que eu tento ver as coisas como oportunidades, não é? E não como problemas. Claro, agora é a palmadinha nas costas. A palmadinha nas costas, né? Investir na cooperação, melhores políticas e a capacidade de resposta. Porque isto está tudo alinhado com os objetivos da Agenda 2030, né? Das Nações Unidas. Está aí ao virar da esquina também, gente. Virar da esquina, não esqueçam. Já estamos a mais de metade. Isto vem no relatório das Nações Unidas. Portanto, é de todo o interesse que toda a gente se junta e agarra isto como uma oportunidade de áreas concretas a trabalhar, a desenvolver, para conseguirmos alcançar um bom caminho em direção ao desenvolvimento sustentável. Sustentável. Não é? Claramente, Carlos, eu acho que... Sim, senhor. É isso. Olha, eu gostei. Gostei dessa. Acho que tínhamos assunto para uma emissão inteira, na verdade. Acho que são mesmo 6 mega tendências. Eu tentei resumir a coisa. Sim, assim, percebeu. Percebemos. É, porque nós podíamos puxar aqui o fio. É isso, levava a outros assuntos e a outras conversas. Mas que podemos sempre ter estas conversas no nosso Facebook, não sim, é verdade? Sim, sim, sim. Porque sim. Mensagens ou comentários aos posts. Nós estamos sempre dispostos, Facebook, a conviver com os nossos ouvintes. Exato, nós fazemos este programa para vocês, ouvintes. Então, Facebook, procurem Aquecimento Verbal. Hugo, está na hora, está, né? Na hora da cassete. Está na hora. Muito bem, meus por amigos. Favor. Muito obrigado por estarem desse lado. Já sabem que o Aquecimento Verbal passa todos os sábados na Rádio Utopia às 10 da manhã e na Rádio Ideias às 2 da tarde. As repetições destas duas rádios, aproveitando, são à quarta-feira na Rádio Utopia à 1 da tarde e na Rádio Ideias às 2 da tarde. Resta-nos a nossa casa-mãe, a Rádio Zero, onde podem ouvir todas as emissões do Aquecimento Verbal aos domingos às 6h30 da tarde, com repetição terça-feira às 10 da manhã. Por último, o nosso blog, aquecimentoverbal.blogspot.com. Visitem, queremos chegar às 35 mil visitas. Exatamente. E o nosso mail, aquecimentoverbo@gmail.com. Obrigada, Cassete, vulgo Hugo. Respira. O que uma pessoa tem que ouvir. Mas assim, é um elogio. Está bem? Então pronto. Isso é um elogio. É um elogio. Manda vir. Então pronto. Então está bem. Então, volado, tá. Mas é um elogio. Ah, eu vi. Por hoje é tudo, não é verdade? Sim, já chegamos ao fim de mais uma emissão. Isto passa a correr. Chegamos ao fim. Isto hoje para Dia da Terra foi... Foi interessante. Foi interessante. Eu quero ver se deixamos logo de ter notícias lá do senhor lá do outro lado. Mas se houver notícias, ao menos é porque estamos a saber. Exatamente. O que é que se passa lá. Bem... Ora então, até para a semana. Bom dia, tarde, noite, madrugada, o que vocês quiserem. O que vocês quiserem.